O Águia de Fogo voltou. Agora todos sabem porque ele é o maior sucesso de todos os tempos. Super Pop! Com vocês, o Showman! DJ Alisson! Alô, trago a tela! Eu, Águia, voou, voou, o Águia voou. Deixa lá. Estamos juntos mais uma vez. Uhul! É Pop Live. Aqui no Águia de Fogo, Super Pop Live. Abre suas asas, meu águia! Vai abrindo, vai abrindo, vai abrir, abrindo! E dá-lhe bicada violenta! Vai! Chega junto, jamaicano! Chega, 5, 4, 3, 2, 1, agora! Pitoia! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, 3, 2, 1, já! Sacode, sacode, sacode, sacode, sacode. Vai. Quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima e bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha, palminha, palminha, palminha, palminha, palminha, palminha, palminha, palminha. Bora, garoto! DJ Edison. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Que o Paysandu vai ser campeão para esse domingo. Torcida do Papão, bate na palminha e bate na palminha da mão. Torcida do Papão, assim, assim, assim, assim, ó. Uma lista branca. O quê? torcida do Leão vai responder bem mais forte, bem mais alto. Quem torce pro Leão faz barulho! Bate na palminha, torcida do Leão. Quem bota fé que o Leão vai ser campeão do Rio? Bate, bate na palminha, e bate na palminha, e canta assim, Remo! De novo, Remo! Então, jamaicano, na contagem, bora! 5, 4, 3, 2, 1, agora! Rock doido. E hoje, eu tô de rock. Hoje, eu tô endoidando. Hoje, aqui no pop. Hoje, eu tô de rock. Vai. Hoje, eu tô de rock. Hoje, eu tô de rock. E aí? Tá gostando, né? Então rebola pro papai. Vem novinha rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. Ih, doida jamaicano! Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desce com a bunda batendo no chão, desce com a bunda batendo no chão. Desce a bunda batendo no chão. Esse moleque é doido! O que é que o federal te deu hoje, hein, meu irmão? Curtindo o Pop Live, porque esse som quando faz sucesso, ele faz em todo estado, DJ Ellison. Obrigado, meu parceiro Felipe, Felipe Marabá, DJ Felipe Marabá, tá aqui com a gente, direto de Marabá, claro, maninho. Tirar o pé dessa relação, prefiro ficar sozinho. Obrigado, meu parceiro Bruninho Galate, grande irmão da família Pop, ele ao lado da primeira dama, a nossa grande amiga Fabíola Alô Galáctica. Bora, bora, bora, bora, manda. Renato Bessi também tá aí com a gente, ao lado da aniversariante também da noite. Nossa grande amiga Samara, tá no berço hoje. Parabéns, tudo de bom, muita saúde, é o que a gente deseja, viu? Alô, Heleno do Subão! Meu parceiro Yuri, da G-Pesca, tá aqui com a gente também. Bora, DJ Ellison, deixa de papo furado, maninho! Essa gostosa, toma essa danada, vai, toma, vai, toma, vai, toma, vai, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Deixa na batida e deixa na batida que eu quero saber. Cadê a torcida do Corinthians? Cadê, cadê, cadê? Galera do Timão, galera do Timão. E eu quero saber, cadê a torcida do Flamengo? E a mulherada? E a mulherada solteira? Cadê? Bate na palminha, mulherada solteira, e dá um gritinho. Bora, DJ Alisson! Era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Saiu pro pote um dia e já ficou na fita. Era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Saiu pro pote um dia e já ficou na fita. Ai, ai, ai, ai, DJ, ai, ai, DJ. Oi. Isso não é legal. Ai, ai, DJ, isso não é legal. Passa mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Por onde eu vi o tamanho assim. Alô, Fuso! Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Por onde eu vi o tamanho acima do normal. E bati na palminha. E quem não tem hora pra chegar em casa, bate na palminha na mão. Bate na palminha na mão. Bate na palminha, quem não tem hora pra chegar em casa, bate, bate, bate, bate na palminha, bate na palminha. Bora, maninho! A galera que é isso! Eu reconheço. Bicho, quando eu falo que é gente dos quatro cantos, vocês não acreditam, mas é fato. Aqui no pop é assim, meu irmão. Obrigado, meu parceiro Edinho. Tá de Salinas, maninho. Tem que tirar o chapéu, a família é grande. Federal, conta mais uma aí. Ele, o carioca também. Essa galera é sangue pop. Vem pro baile. Depois que eu conheci o Manela, depois que eu vi como ela dança, depois que eu vi como ela doa, depois que eu vi como ela se assanha, só agora que eu me percebi. Namora, DJ Ellison, pra quê? Namorar pra quê? Namorar pra quê? Prefiro estar solteiro que eu sei que elas vão querer. Alô, Renan! Namorar pra quê? Alô, Robson! Prefiro estar solteiro. E a galera de Bragança, maninho! Namorar pra quê? Namorar pra quê? Prefiro estar solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Namorar pra quê? Prefiro estar solteiro que eu sei que elas vão querer. Contente, não abandona o bonde da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau. E o nosso amiguinho Clebinho Melo também tá aqui presente com a gente. A de Castanha, alô Clebinho. A nossa amiguinha Tati também lá do Tropical, Ellison. Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela. Ah! vontade, de comer a xereca. Bora, LG! Aquela foto, pai! Que no ele pra conversa tu tem morro. Bora, Tati! Que no ele pra conversa tu. Cuidado com a força, hein? Aqui na favela, pra tentar no calcinha aqui na. É porque se tu não for, ele vai mesmo! É DJ Mel e DJ Lohan! Os DJs referência em produção de Tecnofan! Bora, neguinho, Kleber! Deixa o dedinho em cima, vai girando esse dedinho, vai girando esse dedinho, vai girando, girando o meu águia de fogo, gira você também, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, só na mãe, só na mãe, só na mãe, só na mãe, só na mãe, só na mãe, vai, vai, Ângelo! Girando, girando, é o tal que tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Girando, girando, é o tal que tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Deixa tudo no escuro. Apaga. Apaga. Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga que eu quero ver a galera cantando essa aqui, ó. Deixa tudo, eu não gostei, tem que ser bem mais forte, bem mais alto. Atenção, agora vai, vai. Agora só quem é do Paysandu, bota as duas mãozinhas pra cima. E joga aqui nesse meio aqui, o símbolo do Paysandu, por favor. E deixa tudo alvo e celeste aí, a cor do Paysandu. E é do papão! Joga o bracinho pra cima, bate na palminha. E quem é fiel bicolor, canta essa aqui, ó. Uma coisa eu te peço. Calma que não é essa, DGL. Se eu pego vocês de surpresa. Agora, vai! Vamos pra cima, papão. Quero... gritar campeão. De novo, pra selar. Vamos pra cima, papão. Quero gritar campeão. Vamos o quê? Vamos lutar porque por mais essa taça. Vamos Paysandu com garra e com raça. E quem bota fé que o Paysandu vai ser campeão? Bate na palminha na mão, bate na palminha na mão. Escurece tudo, produção. Escurece tudo. Que agora sim, eu quero que você coloque aqui o símbolo do Clube do Remo, por favor. Galera do Leão, bate na palminha na mão. Torcida do Leão, bate na palma na mão. Torcida do Leão, bate na palma na mão. Canta! Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso leão. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso leão. Agora todos com a mãozinha pra cima, todo mundo! Todo mundo! Sem idade, sem cor! Bora lá! Sem desigualdade social! A mãozinha vai pra cima aí! Quem é filho de Deus, acompanha a luz! Agora! Direita, esquerda, direita! Todo mundo vai! Direita, esquerda, direita! Pra gravar! Direita, esquerda! Mais uma pra selar, papai! Vai, vai, vai! Direita, esquerda! Apaga! Acende! Caralho, acende a... Oh! Ei! Oh! Ei! Oh! Mãozinha pra cima! Põe a mãozinha pra cima e grita! Thank you. fui, partiu. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Partiu, aonde é o Mandela? Fui, partiu, aonde é o Mandela? Fui, partiu, aonde é o Mandela? Tô brigado com a mulher, então eu vou. Bora, Clebinho! É lá, tamo junto, garoto! Partiu, aonde é o Mandela? Fui, partiu, aonde é DJ Ellison. Fui, partiu, aonde é o Mandela? Fui, partiu, aonde é o Mandela? Não abandona o filho da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela. É a flota envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas ali, hein? Fica e mexe o bumbum. Vai! Eu falei assim pra ela: fala, fala, fala! Vai, vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem mexe o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem mexe o bumbum, vai com o bumbum, vem com o bumbum, vai treme o bumbum tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam. Eu preciso te ter. Meu fechamento é você. Sou você, esposão. Eu não preciso mais beber. E nem fumar. Deu onda. Me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando no mozão me deu onda. Que vontade de te ter. E o jogador Bill tá aqui presente também com a gente. Quer fazer o quê? O pai te... Ele que forma dupla com farinha. A do Águia de Marabá. Lá do seu empresário Felipe de Marabá. Bora, Felipe, prepara tudo no sul do Pará que estamos chegando. O pai te ama. O pai te ama. É, o pai te ama. It's a flow out of breath. Is this love? Is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Marcelo Vitor, tá aqui com a gente, ao lado da nossa grande amiga Tati, é a volta do casal Milano aqui no Pop, e detalhe, ela tá de aniversário, pai! Bora, TH, comanda, ó! Coração tá gelado, a maldade na mente. Vários falam a verdade, mas tu gosta de quem mente, o certo te sufoca. O prazer tá no erro, tu não consegue me esquecer. Isso te causa um desespero. Não sou Jorge Matheus pra sossegar, vivo naquele pique. Quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima. Solteiro, solteiro, bora DJ Ellison. Tô namorando a Bordeaux, eu sou amante. Tô namorando a mão de Wazer, amante da sua vida. Quero que você toda se eu faça incrível. Desce uma, desce duas, desce três e desce quatro. Aproveita hoje que eu tenho. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up in the sunshine. DJ Ellison, mixando as mais tocadas do planeta, pra você. dançar. Você, Maninho, sempre no som que ele gosta. Live. Grande amigo Marinho, Luciana também daqui presente, Luciana Pancadão. Alô, Mauro. Leozinho do céu, tá rege, alô, Leozinho. Olha o Nail, tá aí, Maninho. Vem, DJ Ellison, sacode que a família Pop hoje tá muito afim. E o Pop entregou, é assim, ó. Se necessita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Ellison. Não sente magnetismo, meu jogo de sedução. É perigo, nada é proibido, mas não aviso. Deixa o telefone que se eu lembrar te ligo. Mas vou deixar você passar normal. Meu jeito sexy não tem igual. A gente tem um lance especial. E uma vontade fora do normal. Se der a gana de bailar. Bora, galera! Aqui presente com a gente a equipe do site Clique Pará e o programa NBA Clique TV Itamar, repórter Sani Caroline, PH e o meu amigo Madison Paparazzo tá aí com a gente. Alô, Madison, diga lá, qual é o seu som? Qual é? Qual é? Live. Tamo junto. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Eu vou deixar você imaginando. Sexy baila e me deja com las ganas. Eu vou deixar você imaginando. Sexy baila e me deja com las ganas. Na batida, e deixa na batida, e deixa na batida, na batida, na batida, na batida, na batida, na batida, na batida, na batida, na batida, na batida, na batida. Segura, segura, segura, agora vai. Aonde foi parar o seu juízo? Já são 4 da manhã. Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido. E era pra ser escondido, já que não é mais. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor. Deixa na batida, deixa, deixa na batida, deixa, deixa, acelera. Acelera mais um pouquinho, acelera mais um pouquinho, acelera mais um pouquinho, DJ Ellison. Agora eu duvido tu chamar a Anitta. Chama, chama, chama, chama. Se quiser jogar, vem, vai se encaixar, vem, vai ser sim ou não, oh não, oh não. DJ Ellison. Vamos junto, trago a teu! Aniversário do Marquinho! Marquinho Promoções, o Marquinho da família! Grande amigo Mero, do copo cheio, aqui presente com a gente. Obrigado, hein, maninha, galera de Orem. Valeu mesmo. Família do Catapulto. Essa é a família do Pop, garoto. O Negão, Daniele, Robinson, a todo mundo aqui do Pop. Meu caminho necessita, velho. Não encosta, não me beija, só me olha, me deseja. Quero ver se você vai aguentar a noite inteira sem poder me tocar. Eu rebolo, te enlouqueço, bate palma, eu mereço. Quero ver se você vai aguentar. Vem aqui, mortadela. A noite inteira sem poder me tocar. Parou! Disqueiro aí, seu disqueiro aí. Alô, meu parceiro Tássio! Alô, Ju! Você já me deu maluca, vou abrir a boca e fazer. Esse casal sempre tá com a gente, dando aquele apoio total. Tá preso em tudo que faz. Nos nossos shows. Começo pra você. Aqui na região, meu irmão. Se tu não gosta, tudo bem, é direito seu. Não vem discriminar o direito de fumar, que é meu. Fumo, fumo mesmo, assumo pra você. Existe há milênio e nunca vem ninguém morrer. Como pode fazer mal, me deixa feliz. Se eu experimentei, foi porque eu sempre quis. Se sou assim, não depende disso. Se eu sou assim, eu sou de bem comigo. Se você não tá, vou experimentar. Não é com a planta que você vai solucionar os seus problemas, é melhorar o seu astral. Pense... Dá uma dose pra ele, uma dose, vai! Não beba uísque. Não fume cigarro. Cadê o isqueiro? E o papo, hein? Você partiu meu, ai meu coração, mas meu amor não tem problema. E o coração partiu. Agora vai sobre. Quem é que tá apaixonado aí, bota o bracinho pra cima. E quem tá com o coração partido e a fim de endoidar? Um pedacinho pra cada esquina. Vai, safadão! Você partiu meu, ai meu coração, mas meu amor não sinta pena, não. E agora vai. Nação garoteiro, bem. E a nossa galera Jorei também. Saudade dos bobinhos lá, Jorei. E se eu não guardo nem dinheiro? Equipe caça puta. Também tá aí. Nosso caso acabou. É que eu não sabia, mas eu fui. Tá desculpado. Quando passei o solteiro, é os bobinhos do pop! Chega a mão em cima e diz aê, paraé. Você partiu meu. Agora, pai. Não tem problema. Não, meu Deus. Júnior, meu velho. Agora faz som. E aí, moreno? O que, moreno? O que, o que? Um pedacinho pra cada esquema. Só um pedaço. Obrigado, meu grande amigo Márcio Ricardo. Galera que veio de Bragança pra curtir o pop. E te esquecer não foi problema. Galera do Peixe, lá de Bragança, Melo Danilo. Márcio Cebola. Galera da embarcação. Comandante Davi. E o Elis. Beba mais, beba devagar, menina. Beba mais, beba devagar, menina. Beba devagar, menina. Beba mais. Dali, Elison! Beba mais, beba devagar, menina. Beba mais, beba devagar, menina. Beba mais, beba devagar, menina. Recado do Chapadizão! Olha, Felipe. No final da programação, ó. já era. Na Sul de Minas, o homem das filhas tops. Ela só quer, só pensar em beijar. Ela só quer, só pensar em beijar. Ela quer barriar. É independente, curte a vida livremente. Ellison. Ela só quer, só pensar em beijar. Ela só quer, só pensar em beijar. Ela quer barriar. E você que achou a chave de um carro? Vamos entregar aí na portaria pra equipe de apoio, que tem gratificação, viu? Você que achou a chave de um carro, entregar aí na portaria que tem gratificação. É independente, mas o copo tá na mão. Vai, ela não resistia, só grave de um paredão. Lupinha, mas domina a situação. E ela desce até o chão, perde o juízo, mas o copo tá na mão. Tá na mão. Beba mais, beba devagar, menina boa. Abraço bem ao Alan e o Bru. Biru, é Biru, né? Aquele abraço, Alan, aquele abraço, Biru. Toda a galera aí junto com o Negão, Kleber no Pop. Sacudindo geral. Cadê você que ninguém viu? Desapareceu, do nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer o cara safado que... Bora, progresso! Cadê você? Onde se escondeu? Porque só você, ele não te mereceu. Insiste em ficar em cima desse muro. Espera, amor. Dale, DJ Ellison! Deixa esse cara de lado. Você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu passado. Do que adianta chorar pelo leite derramar? Põe aquela roupa e o batom. Entra no carro, amiga, meu. Meu parceiro Marcinho! E bota uma moda. Tá aqui com a gente! Vamos lá do Balneário Maiará! E olha, Marcinho, confirmado, dia 30 de junho, o Águia da Amazônia! Vamos curtir a noite patroa, acelerar os vai beijar a boca, aproveitar a noite e fica louca, esquece ele, fica louca, louca, louca, agora chora no colo da patroa, louca, louca, esquece ele, fica louca, louca, louca, agora chora no colo da patroa, louca, louca. É o novo. Marcinho, cadê o Guto? Cadê o Guto? Cadê o Guto? Tá aí! Vou de combo de Jack Siroch. Olha as meninas dançando em cima do sol. Deixa eu ouvir. Combo de Jack Siroch. Olha as meninas em cima do sol. Eu vou mandar grave bater. O grande amigo empresário, o patrão Cici, tá aqui com a gente. Se ele tá aqui, tá bom, tá no pop. Um pedido pé pra geral hoje. Sucesso. Do bombom pro alto, não dá pra resistir e nem tentar pagar. Que o clima tá bom, vai desce e sobe, quebra empina. Tô mostrando o seu tom, eu vou de combo de Jack Siroch. Aí, DJ Ellison, solta som! Bora! Bora no batidão! É bem melhor! Uhul! Dali, Marinho! Vem comigo, Traguá! Bicada. Não abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Baixa a bola, aprende a amar uma mulher. Tá se achando só porque me levou pra cama. E da boca pra fora falou que me amava. fanático no 12. No 14, quer dizer, maninho, vai. O que pode fazer comigo? O que faz mais outra DJ Junior? Bora, federal! Dá-lhe sua boca ensaiada. E a família vivendo de farra lá de Capanema aqui com a gente, valeu, hein? Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior, do jeito que você fez. Eu não. Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior, do jeito que você fez. Também com a gente, obrigado pelo carinho, professor Danilo, Giovanni da Cobra d'Água, seguidor do Pop Live, dale DJ Alisson. Foi bom te amar, não consigo esquecer e ser. Meu parceiro Yuri, tá o GPS aí comandando, meu papai. Você me deixou. Era o Renato Messi, o Galasco, o Lê. Nunca pensei que pudesse existir um sentimento tão forte assim. E é por isso que eu te peço, amor, não me deixe assim. Você me pensou, não me deu. E o subão, Heleno, o subão! Não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te... O grandalhão, Heleno, gente boa! Olha, dia 20 de maio, ao lançamento do novo Antena Som! E na sede do Progresso, todo mundo tá convidado, viu? Você me pensou, não me deu valor. Não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer. É a galera vivendo de farra, Elson. Assim é bom pra caramba, né, meu? Entra mãe, entra filha, quem era inimigo agora é a... E todo mundo? Todo mundo faz parte da panelinha. Essa galera é uma tremenda panelinha. E lá? Lá os puxa saco, tem moral. E muito. Tem emprego, tem real. Todo mundo... mundo faz parte da panelinha. Live. Essa galera é uma tremenda panelinha. Bujão, dia 17, tem o Pop Live. Finalmente orei, Bujão! E os bobinhos vão secar todas, Elison. Pode crer, pode crer! Do Super, o Arrasta Porra. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Eu sempre, sempre, sempre, sempre, sempre. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhar. E aí, bebezinho? Bebezinho, move a sua primeira dama. Fernandinha Tavares. Ronaldinho. Esse Ronaldinho do pop, não tem jeito. Fernandinha, Fernandinha. Não abandona a família, Fernandinha. Você, Ronaldinho tá até fazendo mídia agora, olha. É o amor, vou escrever na rua, pra todo mundo vendo que eu tô na tua, e eu amo você. É a nossa família MDM, também de Tracuatê. Tássio, Juliana, Renatinho, Marcelo, a equipe Super Fortaleza. A piranha do banheiro, adoro super pop e bota pra quebrar. Vem minha piranha! Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Olha o os primos do balde de Jorim com a gente também, galera. Faz o S. Faz o S. Levanta a mão e faz o S. É com muito prazer que a gente recebe também o nosso grande amigo Velha Guarda Antônio Nazareno, nosso fiel escudeiro, contador Antônio Nazareno, DJ também agora, sucesso absoluto, Nazo! Cobra da Dádua, a marca oficial da família Pop.